viva de quebrada, de favela. Atos cheios em vários becos e vielas. Pilantra, duas caras, vem nos intimidar. Vixe, pode chegar e trombar. Conexão ativa de quebrada, de favela. Atos cheios em vários becos e vielas. Pilantra, duas caras, vem nos intimidar. Vixe, pode chegar e trombar. Eu sou daqui, das ruas do gueto Primoldi. Me sinto bem assim, voz em ação, raciocínio na fita, espírito preparado, somos artista. É nós, Atos G, mandando um salve aos preto detento. É nós, família do gueto, tirando a burguesia e os gangsta de merda. É nós, no subúrbio, nos pano, os mano, estilo rap, preto show, black power, cabeça raspada, cabelo trançado, de frente o muro. Saca as latas, sacudindo o splay. Grafiteiros grafitando, movimento hip hop. DJ no poder da picape, a dança Blake. B-boys na roda, o hip hop predomina, é foda. Faço um rolê na minha área, sei tudo que se passa. Atos G é nossa marca, minha personalidade. Rapper representa o hip hop nos tempos bons. A posse toda reunida na noite, nos bailes, curtindo a vida. Sem cair nas ciladas do sistema, comemoramos normal. Não importa se é final de ano ou carnaval. Datas especiais, é trabalhos realizados, lançamentos, gravações, show, clipes, CDs, promos. O sucesso vamos comemorar. Conexão ativa de quebrada, de favela. Atos cheio em vários becos e vielas. Pilantras, duas caras, vem nos intimidar. Vixe, pode chegar e trombar. Conexão ativa de quebrada, de favela. Atos cheio em vários becos e vielas. Pilantras, duas caras, vem nos intimidar. Pode chegar e trombar. Trombando as ideias, colando com os mano. O papo aqui é forte, a história de favela mil grau. Atos G na correria, eu entro na viela que eu vejo só a mela. Que merda, moleque novo se acabando. Enquanto playboy de nacadidas e som se desfilando. Aqui mais um branco, ideia de nego. Mais um pobre favelado, ideia de revolução. Com a quadrada na mão, os mano 5-7, é isso que o sistema quer. Dentro da grade só mais o Zé Mané. Geralmente o mais humano do gueto, que paga pelas consequências. E o gravatador de um fardado, de lato o dia inteiro atrapalhando meu sossego. Agora ideia de renovação não tem a ver com morte ou confusão. Você, mano, ou playboy, desconscientizado, vê se liga, vê se toca. Pra atitude idiota no começo e não há sequência. Ninguém pensava, humanos, na consequência. Vivemos coisa boa, tudo no passado, mas o tempo passa. O passado vira um passado ausente. Conexão ativa de quebrada, de favela. Atos cheio em vários becos e vielas. Pilantras, duas caras, vem nos intimidar. Vixe, pode chegar e trombar. Conexão ativa de quebrada, de favela. Atos G em vários becos e vielas. Pilantras, duas caras, vem nos intimidar. Vixe, pode chegar e trombar. Eu vim daqui, não sou dali. Subi chegar, mas aqui no Brasil, negro tizil ficou municiado. Se transformou em fuzil nesse sistema. Saindo fora da rota do crime, disparo informação contra todos que querem nos intimidar. E a vida bandida que eu tanto sonhei ficou pra trás. Porque conexão ativa é um caminho de fé. Quebrada fudida assim é o gueto, troca de tiro. Por causa da pele escura sou confundido com os bandidos. Mas se pilantra, duas caras, vem nos intimidar. Eu tô com sangue de Cristo, pode chegar e trombar. Firmeza é tá na paz do Senhor. Porque o rap tem no chão e abala meu coração. E se o assunto é de quebrada, estamos todos envolvidos. Os colados, parceiro, os truta, pronto pra defender. Direto da senzala, aqui é o fruto dos pretos. Barraco de papelão e de madeira, com isso convivemos. Mas a paz que temos em nosso consciente é coisa anormal. Geo, despesa no norte, os moleque é correria. Lá na 4, ponto estratégico, fica meu barraco. Liga os cara pro modinho, vampeta pra fazer o som. É o gueto que se ressurge, a quebrada que se levanta. Acerta o grave, o médio, agudo, sente a nossa batida. Conexão ativa de quebrada, de favela. Atos cheio em vários becos e vielas. Pilantras, duas caras, vem nos intimidar. Vixe, pode chegar e trombar. Conexão ativa de quebrada, de favela. Atos cheio em vários becos e vielas. Pilantras, duas caras, vem nos intimidar. Vixe, pode chegar e trombar. chuva de quebrada de favela. Atos cheios em vários becos e vielas. Pilantra as duas caras, vem nos intimidar. Pode chegar e tombar. Conexão ativa de quebrada de favela. Atos cheios em vários becos e vielas. Pilantra as duas caras, vem nos intimidar. Pode chegar e trombar.